Juliette Oscar, prossiga. É, retificando isso, Juliette Fox solicita autorização de rebote pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Autorizado, chame no término do reboque o Whisky Juliette Fox. Chamará no término. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeo Charlie Foxtrot Juliette. Bom dia, Charlie Foxtrot Juliette, prossiga. Solicitou uma centena para Belo Horizonte, está pronto para acionamento e qual é a casa possui? Sim, está autorizado, é, BH, Pampulha, uma centena. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida Arbor. E após a Arbor, prossegue direto para Dender, onde completa após Arubi e após conforme o plano. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5021, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Trot Juliette autorizado conforme. Cena, decola da pista da concurso à direita, subida a árvore, direto a Dende, após a Ruby, e após o plano de voo. Controle saída 120 decimal 8 e o transporte 5021 está no parque 3 pronto para acionamento. Está correto, Charlie Fox Juliette, está livre acionamento, sentado. Chama lá para o parque, Charlie Fox Juliette. Juliette, Juliette Fox estacionado, Gates 4, obrigado, bom dia. Whisky Juliette Fox, bom dia. Charlie Fox Trato Direto, estacionado Pátio 3, Pompeu Ambiente 2, autonomia 0600, alterna com 5, para o início do Pátio. Cliente, o Charlie Fox Juliette, o senhor pretende prosseguir até a casa de 0 ou decorre alguma interseção? Afirmativo, a intersecção, a partir da intersecção, assim, frente ao Pátio. Ok, está autorizado então o táxi até a Delta. Reporte para ingressar na 1-0, o Charlie Fox Juliette. Pela Delta, vai tomar para ingressar o Charlie Fox Juliette. Cliente está autorizado a linha e decolar a partir da TC Delta, pista 1-0, o vento é 130 graus, 1-0 norte, o Charlie Fox Juliette. Autorizado a ingressar e decolar a partir da intersecção, o Charlie Fox Juliette. Charlie Fox X-Ray decolado, o Charlie Fox Juliette decolado ao Zona 9, chame o controle em 120.8, boa viagem. 120 decimal 8, Charlie Fox Trot Juliette. Uma boa noite e um bom trabalho. Excelente. Controle Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, Charlie Fox Trot Juliette na árvore. Bom dia, Charlie Fox, Juliette, contato radar, sua para nível conforme autorizado, 100 na saída Arbor. Para 100 na Arbor, o Charlie Fox traz Juliette, informa que está visual do setor, autoriza direto proa de coral? Autorizado, direto coral. Ator. Controle ao Papa Romeo, Charlie Fox Trot Juliette, voltando. Prossiga. Poderia coordenar com o Centro Recife, da presente direto pro de Arubi? Tarde. Na sua escolha. Charlie Fox Juliette, confirma pro ideal. Um minuto, por gentileza. A proa ideal para Aruba é 248, Charlie Foxtrot Juliette. 28, sim. Charlie Fox, Juliette, autorizado, direto a Aruba. Está presente, pro de Aruba, Charlie Fox, trote Juliette, grato.